sua missão aqui na terra, tem muito compromisso. Foi Jesus o Cristo que agora vive comigo, filho de Deus e melhor amigo, que eu sigo até o grande dia chegar, ou a morte findar com a minha vida aqui, e eu tiver que subir. Nunca mais esquecerei a quem eu sigo, nunca mais esquecerei o sacrifício. Cantarei louvores ao teu nome.